medalhão. Dizer que Deus desse mundo tem toda a religião, mas a verdade é só um caminho, é que te conduz. Eu prego um Deus vivo que não está na cruz. Deus chora vendo sua família que foi afetada, o casamento unido hoje está separada. Um menino abandonado no campo da rua, usando escola esquenta do frio que te empurra. Meu Deus, traga para a terra, não quero mais ver. São tantas coisas ruins, o que está a acontecer? Se o drama é forte, minha mente aceita a milhão. Deus chora quando vê alguém abortando então, enquanto alguém de Mercedes no carro do ano usa colar de diamante e vai desfilando. Diz que Deus não existe, Deus é o seu dinheiro, e que pra ele tanto faz, não acredita mesmo. É triste, bem-aventurado os que choram, somente os verdadeiros é que te consolam. Sim, Deus chora lá do céu. Faz Deus chorar. Se a minha canção dada por Deus não te mexe por dentro, mas se afunde, a perdição é seu lugar. Entendo que acreditar em Deus não é somente Itapuca. Pagar um preço eu devo pelo teu nome, sofra as consequências no final tem um resultado. São para poucos escolhidos, isso tá ligado. Que a cena você praticou fez o teu Deus chorar. Repita antes de beber, antes de fumar, mata, ceifar a vida e sujar. Não te pertence, Deus chora quando vê você. Mano, isso é quente, um ser humano enjaulado, jogado na cela, como se fosse animal, perdendo a vida bela. Longe do filho, perguntando, quero pro meu pai. Lágrimas tocam no rosto, dizendo quando ele sai. Vixi, às vezes eu fico analisando, o mundo tá desvirtuado e louco, hein. Vários mano metendo louco e fazendo o que passa na cabeça. Mas aí, enquanto o céu chora, Criador, eu vou continuar orando por você, tá ligado? Vai.